dentro deste tema que estamos desenvolvendo, vamos abordar o assunto sobre os aspectos físicos do município de Niterói. Inicialmente, faremos um comentário sobre o seu relevo, a importância do seu relevo para o município. O relevo da cidade de Niterói é um relevo muito simples, com altitudes muito baixas e com a média, inclusive, em termos de altitude, em cima de 3 metros, onde nós temos, dentro da geologia, colinas muito antigas do pré-cambriano e um maciço cristalino também desta era geológica. Este maciço que está dentro do município e que faz parte do sul da cidade, um município, é uma região, é uma área que tem ali o seu pico culminante. Então ali nós vamos encontrar, na região da chamada Serra da Tiririca, o pico Mourão, Alto Mourão, ou Pedra do Elefante. A Pedra do Elefante tem esse nome porque quando chegamos próximos à área, deslumbramos esta paisagem que parece um elefante, e daí a denominação do pico desta região, em torno de 412 metros de altitude. Este é o pico culminante de Niterói, portanto, um pico bastante baixo. Além desse maciço, nós vamos encontrar também muitas colinas. Essas colinas recebem a denominação, dentro de Niterói, de morros. Então nós temos uma quantidade muito grande de morros pré-cambrianos, morros que já foram totalmente degradados, morros que hoje apresentam um arruamento e um número muito grande de casas que tomam conta de toda esta área e que vai então tomar conta da cidade do Rio de Janeiro. Podemos destacar dentro dessa colina a região do Parque da Cidade. No Parque da Cidade, que está a 270 metros de altitude, nós temos uma área que nós podemos vislumbrar as paisagens da região oceânica, inclusive das lagoas, vislumbrar também a nossa Baía de Guanabara, o nosso oceano, e o nosso bairro, o bairro de Caraí. Então é uma região muito importante para o lazer do povo de Niterói. E temos aí, inclusive, uma região com uma pequena quantidade interessante de vegetação da nossa Mata Atlântica. outras colinas se fazem presentes, como por exemplo, fazendo a comunicação entre Icaraí, através da Avenida Roberto Silveira, com São Francisco. Nós temos no Morro do Cavalão um túnel. Este túnel, então, foi aí feito para fazer a ligação entre esses dois bairros através dessa área. Seguindo, nós vamos encontrar no chamado Morro do Ingá, que foi uma região muito importante no século XVIII, XIX, que aí as pessoas iam à procura da água. Era a região da fonte, era a rua da fonte. Então ali nós tínhamos este precioso líquido, e que as pessoas iam com barris procurando então este líquido para levar para seus lares. Então é o Morro do Ingá. Inclusive o nome do Morro do Ingá está ligado aos ingazeiros aí existentes. Morro do Estado é um morro que fica, que é hoje um bairro, que fica no centro de Niterói. Também uma outra colina. Caminhando para o bairro do Fonseca, nós vamos ter então vários morros, tanto de um lado como de outro, e entre esses morros, um vale onde temos aí encaixado o Rio das Vicências. Daqui a pouco falaremos sobre ele, onde nós temos a chamada Alameda São Boaventura. A importante Alameda que vai então se ligar à chamada Ponte Rio Niterói. Outros morros nós vamos encontrar também, mas com um arruamento muito grande e que hoje completamente degradados. Vamos até ter problemas em alguns com uma violência desencadeada dentro dessas áreas. Saindo do relevo, nós vamos entrar então na vegetação. E aí no maciço da Serra da Tiririca, nós vamos então encontrar remanescentes da Mata Atlântica. Quando se fala em Mata Atlântica, queremos relembrar os idos do século XVI, quando aqui Cabral esteve, quando os índios aqui dominavam esta região. Nós tínhamos uma exuberante Mata Atlântica que dominava toda esta área, que foi então paulatinamente sendo degradada, sendo desflorestada, e hoje sobram somente em torno de 7%, até menos, da nossa antiga Mata Atlântica. Inclusive o nosso famoso pau-brasil, que tem um nome científico de Cesalpina equinata, que foi sendo desflorestado pelos índios, levados inclusive pelos franceses e outras nações que vinham aqui para carregar esse vegetal para a Europa, para fins tintoriais, para a indústria tintorial da Europa. Então, dentro desta região da Tiririca, nós ali vamos encontrar remanescentes importantes da nossa Mata Atlântica. Essa região aí vai até ao município de Maricá. E tem um importante fato aí que eu posso vislumbrar para vocês. No século XIX, 1842, o grande Charles Darwin esteve na área visitando esta região e então fez muitas anotações que depois foi alvo para os capítulos evolucionistas que ele determinou para a humanidade e que hoje a biologia nos traz então o trabalho feito por este grande cientista Charles Darwin. Além desta área de remanescentes, nós vamos encontrar também em Pendotiba, remanescente desta vegetação, e São Francisco, com 158 mil metros quadrados, nós vamos encontrar uma área que é uma região ecológica preservada, como também é a Serra da Tiririca. Temos ali uma APA, então, que é um parque estadual que preserva aquela região. Então, esta área é preservada pela biologia e que as pessoas vão ali à procura de ar puro. Como também temos no nosso Fonseca, o nosso jardim botânico, chamado e conhecido por vários niteroenses de Horto Botânico. Ali, esse horto foi criado nos idos de 1905, fez agora 105 anos. E ali neste horto botânico, nós vamos encontrar muitas espécies de vegetais que foram ali plantados, como, por exemplo, a sapucaia, a presença do jequitibá, do jacarandá, outros, a própria cesalpina equinata, o pau-brasil, em que nós, então, podemos estudar esses remanescentes, esses que foram ali plantados, né? E, inclusive, outro tipo de flores e outras plantas que nós encontramos dentro deste horto, este jardim botânico, dentro de Niterói, na região da Alameda São Boaventura. A nossa flora também, nós encontramos alguns remanescentes na subida da nossa região do Fonseca, nas proximidades da chamada Caixa d'Água, e que o restante da região, esta floresta foi completamente dizimada, foi desflorestada, e hoje então nós encontramos este nosso solo completamente nu em termos de vegetação. Então esta é a nossa flora, a nossa vegetação. Então, saindo do relevo e saindo da vegetação, nós vamos entrar na parte que diz respeito à nossa hidrografia. Vamos fazer primeiro um comentário sobre o Rio das Vicências, que é encontrado nesta área da Alameda. Ele corta, inclusive, é uma parte mediana da Alameda São Boaventura, é o Rio das Vicências, e que teve uma presença, a sua nascente tem uma presença muito marcante dentro do Fonseca, porque nós nos servíamos da água dessa região. Hoje já não existe mais este fato. Então, um rio muito importante que vai desaguar na Baía de Guanabara, na área da Ilha de Conceição. Muito bem. Ainda dentro da hidrografia, nós vamos encontrar muitas praias guanabarinas, como Icaraí, São Francisco, Charitas, etc. E na parte oceânica, praias de Itaipu, praia de Piratininga, praia de Taquatiara, e a Praia de Camboinhas, que tem esse nome devido ao navio que encalhou aí e que recebeu então o nome de Praia de Camboinhas. É uma praia muito frequentada. Aliás, todas essas praias oceânicas são bastante frequentadas, não só por niteroenses, como também por cariocas que chegam à área para aproveitar então estas praias que são ainda muito limpas. Além disso, nós vamos encontrar nas proximidades de Itaipu a presença de duas lagoas, a Lagoa de Itaipu e a Lagoa de Piratininga, hoje altamente degradadas. O setor imobiliário tomou conta de quase toda a área da região da Lagoa de Itaipu e Lagoa de Piratininga, mas ainda existe um trabalho feito aí para tentar conservar estas duas lagoas. E além das duas lagoas, nós temos também uma restinga e a presença até de mangues na área próximo à região da Serra de Tiririca. Então, essas são as considerações que podemos fazer sobre a hidrografia. Podemos até aproveitar e mostrar também um rio que polui consideravelmente a Baía de Guanabara na área de Icaraí. Aliás, Icaraí significa isso, água benta, quer dizer, I, água, Caraí, benta, quer dizer, água sagrada. Quer dizer, hoje o rio lança uma grande descarga de dejetos na Baía de Guanabara, na área da Praia de Caraí, o que causa realmente uma fugida muito grande desta praia, que já foi outrora muito linda, muito limpa. E agora então falaremos sobre o clima da região. Como vocês viram, a influência do relevo é quase nenhuma. Nós temos um predomínio do clima tropical. Tropical com chuvas de verão e o inverno com temperaturas mais amenas e com, às vezes, alguns dias com uma diminuição pluviométrica bastante interessante, mas a pluviosidade é intensa, ou melhor, ela é verificada em todas as estações do ano dentro de Niterói. E por isso nós temos então uma média pluviométrica em torno de 1.100 milímetros, uma temperatura média em torno de 25 a 26 graus, e o nosso inverno, uma temperatura média em torno de 20 graus. Entrando no verão, do mês de dezembro até o mês de março, como nós já vimos, no mês de janeiro e fevereiro, principalmente, este município vai receber uma grande pluviosidade. E esta pluviosidade está intimamente relacionada com a massa equatorial continental, que é responsável por uma grande pluviosidade descarregada dentro deste município, dentro do próprio estado. Então, os cúmulos nimbos que aí nós vamos encontrar no verão, quase que cotidianamente, diuturnamente, vai fazer com que vários temporais tomem conta do município. São dias, às vezes, com a falta principalmente de ventos, dias abafados, em que a presença da sensação térmica é muito alta, porque nós estamos às vezes com 38 graus de 39 e parece que nós estamos a 40 e poucos graus de temperatura, devido então a esta situação aqui encontrada, que é um pouco amenizada quando nós temos então a presença da chuva. É evidente que essas chuvas causam muitos problemas dentro de Niterói, rios transbordam, como por exemplo o Rio Alameda, muitas ruas são alagadas, ocasionando caos intensos dentro da cidade de Niterói, e muito em alguns deslizamentos dessas colinas que aí nós temos, esses morros que nós temos dentro do nosso município. Vamos entrar no mês de outono. O mês de outono já nós temos a presença desta massa polar, essa massa polar continental, que com sua presença que marcante que vem do continente Antártico, entra no Brasil e vem então tomar conta aqui da cidade de Niterói, fazendo com que a pluviosidade, com as pressões altas, os ventos vão tomar conta da área. Então nós vamos ter dias já com temperaturas mais amenas, mas vai acontecer um fato muito curioso, um fenômeno muito interessante, que quando essas áreas de alta pressão, elas permanecem, elas vão criar uma temperatura alta que chega às vezes até a 30 graus, fazendo o chamado veranico dentro do outono na região de Niterói. E depois nós vamos entrar então em junho, já no inverno. E junho e julho são os meses em que a temperatura cai, às vezes, bruscamente, com temperaturas em torno de 20 e poucos graus. Às vezes tem há dias, principalmente na parte noturna, chegando às vezes até 15 graus, 16 graus, 11 graus, como foi o ano passado verificado dentro de Niterói no mês de julho, que é o mês mais frio. E claro está a presença do nevoeiro. Com a caída da temperatura, nós vamos encontrar muitos nevoeiros na parte da manhã que causam problemas para as nossas barcas, então, que trafegam entre Niterói e Rio-Niterói. Então, este é um problema muito sério encontrado no inverno dentro de Niterói. Mas com as temperaturas muito mais brandas, que todos nós esperamos por este inverno. E depois chegamos então na primavera. A primavera então já vem com algumas chuvas, né? Ocasionando, às vezes, áreas de mais chuvas dentro de Niterói, outras menos. E a influência também do clima, nós temos a nossa presença dessa região da massa oceânica e da massa guanabarina, que vai nos trazer então temperaturas mais amenas, principalmente no nosso verão. Então, esses foram alguns dados que eu poderia trazer para vocês sobre os aspectos físicos do município de Niterói. Gostaria que vocês viessem aqui a Niterói para que vocês pudessem então sentir estas quatro estações dentro deste município. Muito obrigado por este momento.